Minha única chance é mesmo seguir vocês. Tá bom, você pode nos ajudar. Marine e eu distraímos os monstrengos, enquanto Anne e Férreo tentam destruir a pedra. Certo, vamos então. Marine, vamos lá. Você falou a verdade, desta vez pelo menos. Ora, quem sabe. Você decide se acredita ou não. Disso. Cubra a retaguarda. Eu não posso deixá-lo fazer isso. Mas as transforma em monstruosidades. Por isso que esta floresta é tão... Férreo! Fique aí! Você tem que atirar na pedra! Mas isso será praticamente impossível, porque são quase 100 metros até a pedra. Escute! Zephyr é regida pelo poder da mente. Se você acreditar que pode fazer isso, sua flecha vai voar essa distância e vai destruir a pedra. Eu não posso. Minhas flechas jamais vão cobrir essa distância. Eu não posso. Acredite! Tem que acreditar! Você tem que tentar. Tudo que tem a fazer é acreditar. Você precisa treinar mais. Quase que não consegue sozinha. Se está fazendo piadinhas, eu acho que você já está bem. Thank you.